3601, decolado 47, controle 1208. Santa 3601, bom dia, contato radar, subir, mantenha o nível de voo 360 via saída da El. 3601, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Recife 25, qual é o terceiro Recife, Centro 3601? Equador, bom dia. O Xané 6251, ciente da informação é a autorização de tráfego Guarulhos 340, estamos no 06. 251 no Guarulhos 360, copia? Copia, prossiga. Xané 251, autorizado Guarulhos, VPZ Luna 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5552, controle 120, destino 8. Autorizado Guarulhos, 360, conforme rota do transporte, 310, Taubaté. Decola do 10, curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva, 5552, transporte 108, controle, puxa, né, 6251. Mochila 6251, cotejamento correto, reporte para o pushback acionamento. Cortará pushback acionamento, mochila 6251. Santana 6251. Siga. 6251, portão 5, puxa Santana. 6251, autorizado. Feedback acionamento, reporte táxi. Lateral tá. segundo para o táxi 164 a bordo com 4 horas e 50, Serra Galeão. Questionamento 251, autorizado o táxi, via parte 1 no Índia, deu ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 08. E a Índia, ponto de espera 1895, pista 1009. Na 6251, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento calmo. Linha de decolar no zero, vento calmo. Com 1 no caso 3-3, cima, agora o controle 208. 208. Controle, bom dia, Xané, 651. 651, bom dia, contato radar, sou 360, via 10. 360, Rodileda. Salvador, Avianca, Alfa, Vitor Lapa. Avianca, prossiga. É, bom dia, Avianca, para reboque da... Participar da ponte de número 5. Pátio principal no pátio 3, Avianca. Avianca no pátio 3 para o pátio principal, a ponte número 5. Siga 5. Gente, o Avianca autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, aproveita o paciente, aguardando para ingressar no pátio principal. Paulo, sou Terapolitano, aquele cordial, 3171 na meia dúzia. Zona 71, bom dia, informação eco, pronto com a B. Pronto com a Cíntia. Patrocínio 71, autorizado Guarulhos, depois o Luna 0, aponte Taubaté, nível 320, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, Aciona 5557, controle 120, decimal 8. Então estamos aprovados, nível 320, aviso 110, Taubaté, seguindo conforme. Decolando a pista 10, curvando à direita, e daí a Ureda Morte, vou perder. 5557, transponda, e o controle Salvador vai ser 120, decimal 8, aviso 171. K3171, no contornamento correto, reporte para o pushback acionamento. Tá pronto o pushback acionamento, né? 3171. K3171, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, Avianca, vamos tapar, aguardando para ingresso no pátio principal. Avianca, mantém a posição, aguardando. Avianca, sim. Lambda 251, chame centro Recife, frequência 251. 251, minha vez. Paulo Alfa. É que foi, confirme? Alfa X-Ray Whisky. Alfa X-Ray Whisky, prossiga, bom dia. Bom dia. Solicitando a solicitação de reboque, passe 3 para o parque 1, posição 04. Alfa X-Ray Wish autorizado, início do reboque como número 2, mantenha na saída do parque 3. 3171 está pronto para o táxi, 211, 4 horas, confirma. Então, 3171, autorizado o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-18, décimo 5, ajuste no 08, bom voo. 1-08, ponto de espera da 10, via parte 1 e Índia, torre 1895, bom dia, até 3171. Banca, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa no pátio principal, reporta no término. Avenida Ciente, reportando no término do reboque.